Tralala, tralala, pedalando vai cantando sem parar. Tralala, tralala, todo dia nunca deixa de passar. É um homem assim, bem feliz, tem tudo que sempre quis. Tralala, tralala, nunca passa com tristeza no olhar. Tralala, tralala, é o homem mais alegre do lugar. O homem da bicicleta traz alegria quem o vê passar. Eu queria ser assim também, ter em mim o que ele tem pra dar. Tralala, tralala, pedalando vai cantando sem parar. Tralala, tralala, todo dia nunca deixa de passar. Bicicleta traz alegria quem o vê passar. Eu queria ser assim também, ter em mim o que ele tem pra dar. Tralala, tralala, pedalando vai cantando sem parar. Tralala, tralala, todo dia nunca deixa de passar.